nos encontramos. Eu esqueço todo o tempo que fiquei sem te ver. Fora tanto que eu me perco, fora tudo mais que eu.